Se não quiser ouvir, desliga essa muito bem, escolha certa, alternativa correta, desempenho de atleta pra chegar até aqui, MC em alerta só pra quem quiser ouvir, pra quem nem escuta e ainda sai falando, vive sempre reclamando, vive sempre me julgando, nunca vejo ajudando, não move uma falha, todos têm defeito, mas nem todos deixam falha, desonesto, não é sincero, se eu não quero ficar de lero lero, sorriso amarelo na correra, não entrei pela janela, o que criei não copiei quando rimei a capela, isso é pra quem quiser ouvir, isso é pra quem quiser ouvir. Não venha reclamar se a carapuça servir. Isso é pra quem quiser ouvir, isso é pra quem quiser ouvir. Não venha reclamar se a carapuça servir. Então não venha reclamar, muito menos me julgar. Minha parte eu tô fazendo e vou continuar. Ainda tem muita coisa, muito deve ser feito. Então não perca seu tempo tentando ser o perfeito. Todos querem um lugar, assim como você, mas vai ter que trabalhar, fazer por merecer. Se suar vai vencer e crescer mais um pouco, então comece a subir, que nos veremos no topo. E nos veremos de novo em outra parte da história, pois tudo que já foi feito se gravará na memória. Tudo deve-se um motivo, nada é por acaso. Calcule seus passos, Deus não joga dado. Isso é pra quem quiser ouvir, isso é pra quem quiser ouvir. Não venha reclamar se a carapuça servir. Isso é pra quem quiser ouvir, isso é pra quem quiser ouvir. Não venha reclamar se a carapuça servir. E se ainda não viu tudo, também não vai ouvir. Só não culpe a gravidade por não conseguir subir. Pare de contar vantagem, pare de amar sua imagem. Mova sua carcaça de força de vontade. Não queira o que é dos outros, cuide do que é seu. Faça mais pelos seus, creia, você não é Deus. Não faço rap, eu faço rimas ao vento. Nomes são apenas rótulos, não substitui o talento. Eu troco ideia, não vim contar história. Eu tenho um alvo fixo que muda a trajetória. Na cidade dormitório, só mudo o nome por aqui. Desculpa se ofendi, isso é pra quem quiser ouvir. Isso é pra quem quiser ouvir, isso é pra quem quiser ouvir. Não venha reclamar se a carapuça servir. Isso é pra quem quiser ouvir, isso é pra quem quiser ouvir. Não venha reclamar se a carapuça servir. You took a part of me that I really miss. I keep asking myself how long it can go on like this. You took a part of me that I really miss. I keep asking myself how long it can go on like this.